dizer como vou passar essa noite sem ser tocada por você. Não mais vejo TV, estou ligada em você. Só quero essa noite ser tocada por você. O que eu vou fazer se não tenho prazer? Se não existe outra pessoa pra me satisfazer? No showbiz eu vou cantar e você vai se tocar. Quando meu vocal fazer você vibrar, meu beat vai se espalhar. E nessa noite de prazer, não vou ficar sem você, por mais que eu aguentar minha vontade de cantar. Olho pro horizonte, ansiosa pra ver você chegar. Nem percebo o tempo passar, não consigo deixar de pensar em te beijar, te abraçar. Junto com você eu sou feliz, é o que eu sempre quis. Se depender de mim não vai acabar, eu não vou deixar. Assim, enfim, pra mim só importa dizer e cantar. Como é bom te amar, como é bom te amar. Dance, yeah, cante. Se você não quer, não vou parar de cantar. Dance, yeah, cante. Esse é o meu prazer, não vou parar de cantar. Fique você sabendo que eu não posso viver sofrendo. Muitas vezes senti saudades. Pode acreditar, estou dizendo a verdade. Não pare, cante, dance, se liberte já. Sorria, viva a vida, baixo astral não dá. Te quero, espero nunca acabar. Juntos venceremos, chegaremos lá. Só penso seu toque, seu corpo, não existe outro. Só vejo seu rosto. Assim, enfim, pra mim só importa dizer e cantar. Como é bom te amar, como é bom te amar. Dance.